Aqui na nossa conversa já percebemos temas como a precariedade laboral, o desemprego e a ligação que isso tem também com a situação do nosso aparelho produtivo, com a situação da produção nacional. Eu propunha-me falar assim rapidamente sobre a produção nacional e os impactos na produção nacional que têm as políticas da União Europeia. Não é possível hoje nós falarmos dos nossos setores produtivos, como sejam a agricultura, as pescas, a indústria, sem falar no que foram o impacto e no que é o impacto ao longo dos anos nesses setores, em cada um desses setores, das políticas setoriais da União Europeia para esses mesmos setores. Na agricultura, por exemplo, é impossível olhar hoje para o estado em que está a nossa agricultura sem perceber o que foram os efeitos da política agrícola comum na qual nos integramos no final dos anos 80. Em apenas 20 anos, a Diana falou já aqui na realidade que foi e que é ainda a questão dos subsídios atribuídos para o abandono da produção, enfim, numa altura em que interessava escoar produções dos países, o excesso de produção dos países do centro e em que começam a ser dados subsídios aos países que tinham aderido há pouco tempo, o caso de Portugal e outros, de Espanha também na altura, a seguir da Grécia, para abandonarem a produção. Naturalmente que isso teve um custo que hoje estamos a pagar e que pagámos ao longo dos anos de formas várias. Em 20 anos de adesão de Portugal à política agrícola comum, Portugal perdeu qualquer coisa como 300 mil explorações agrícolas. Dá uma média de 41 explorações agrícolas por dia a fecharem portas ao longo de 20 anos. Imaginem, em 20 anos, todos os dias, 41 explorações agrícolas fecharam portas neste país. Se olharmos para a superfície agrícola útil, ou seja, para a área de terra cultivada, ela diminuiu em cerca de 500 mil de hectares, mais ou menos 500 mil hectares que perdemos em 20 anos de integração na política agrícola comum. Podemos dar o exemplo das pescas. Portugal entrou na política comum de pescas da União Europeia, assim que se chama, em finais dos anos 80, poucos anos depois da adesão à CEE. Em apenas 10 anos de integração nessa política, Portugal abateu cerca de 36% da frota. As capturas diminuíram em 40%. Eu digo só nos primeiros 10 anos, depois o caminho continuou. Hoje, se olharmos, se fizermos o balanço à data de hoje, nós teremos perdido cerca de metade da nossa frota pesqueira. O resultado disso é que Portugal, o país da União Europeia, dos 28 que fazem parte da União Europeia, com maior zona económica exclusiva, não há nenhum país que tenha uma zona económica exclusiva de mar tão grande quanto a nossa, apesar disso temos uma dependência hoje de produtos da pesca importados de cerca de 70%, um pouco mais de 2/3, cerca de 70% dos produtos da pesca que consumimos são importados. Podíamos falámos na agricultura, nas pescas, podíamos falar na indústria. Portugal tinha a data da entrada na então CEE, em 1986, não tínhamos uma indústria avançada, muito pelo contrário, quando em comparação com os outros países que já faziam parte da CEE, mas havia uma particularidade, o contributo da indústria para a riqueza do país, para o nosso PIB, andava na casa dos 30%, cerca de 36% era, na altura, dos valores mais elevados dos países que faziam parte da então CEE. Éramos daqueles países em que o contributo da indústria para o conjunto da riqueza que o país criava era mais elevado. Hoje esse valor anda abaixo dos 15%, é menos de metade daquilo que era, o que reflete também o que foi a desindustrialização do país, desindustrialização essa que é inseparável das próprias políticas que a União Europeia foi adotando ao longo dos tempos, as políticas de liberalização do comércio, de abertura, começou com a abertura aos mercados asiáticos, que tiveram uma concorrência muito forte com produções nas quais Portugal se tinha especializado, a questão dos têxteis, do calçado, foram acordos que a União Europeia foi celebrando com vários blocos continentais, que davam muito jeito à indústria alemã, para pôr nesses blocos, nesses países, produtos de alta intensidade tecnológica, mas que a contrapartida era sempre abrir os mercados europeus a indústrias que os alemães não tinham propriamente, mas que estavam concentradas em países da periferia, nomeadamente em Portugal, essas tais indústrias de mão de obra intensiva, que foram as que sofreram o impacto maior e mais, um impacto mais forte em resultado das aberturas aos mercados asiáticos numa primeira fase e agora já vários blocos continentais. Portanto, isto dá-nos um quadro em que em duas, três décadas há um impacto profundo nos principais setores produtivos, agricultura, pescas, indústria. Há uma decisão, um passo, se quiserem, na integração europeia, que pela sua importância não pode deixar de ser referida também, que é a adesão ao euro em finais dos anos 90. Portugal produzia o ano passado, em 2015, em termos absolutos, menos riqueza do que aquela que produzia quando entraram em circulação as notas e as moedas em euros. Ou seja, tivemos ali algum período de crescimento muito fraco, mas houve crescimento económico muito fraco, tivemos depois períodos de estagnação, tivemos nos últimos anos períodos de recessão económica. Se somarmos isto tudo, são cerca de entre 10 a 15 anos, uma década e meia, o país esteve parado do ponto de vista do crescimento da produção. Não foi rigorosamente parado, porque, como vos digo, dados de 2015, nós produzíamos menos riqueza em termos absolutos do que aquela que produzíamos no início dos anos 2000, quando as notas e as moedas de euro entraram em circulação. Isto reflete o impacto de uma moeda adequada às características de economias como a economia alemã, da sua vocação exportadora, da sua enorme capacidade produtiva, dizia, reflete o impacto de uma moeda com estas características numa economia pouco desenvolvida, que não estava preparada para essa moeda, e portanto isso teve um impacto do ponto de vista das nossas exportações e dos nossos setores produtivos, sobretudo voltados mais para as exportações, que se viram muitíssimo afetados com essa adesão. A par disso, isso podemos deixar depois para a conversa, a permanência não foi só um problema da adesão em si, a própria permanência na moeda única implica um conjunto de constrangimentos que torna muito difícil ao país implementar políticas, nomeadamente económicas, orçamentais, fiscais, que lhe permitam reverter este caminho de declínio dos seus setores produtivos, nomeadamente estes que referi, indústria, pescas, agricultura. Bom, aqui chegados, este é assim um retrato muito sumário da situação, dos constrangimentos, dos impactos das políticas da União Europeia nos nossos setores produtivos, mas aqui chegados a pergunta que se coloca é, bom, mas o que fazer? Há uma coisa que me parece evidente, nós não podemos esperar reverter o que foi este caminho de degradação dos nossos setores produtivos e aquilo que isso significou, que eu não estou a falar tanto, porque já ficou claro nas intervenções anteriores, o que significou essa degradação do aparelho produtivo em termos de perda de emprego, de aumento do desemprego, de aumento da imigração e de aumento daquela que é sempre a outra face do desemprego, que é o aumento da precariedade, o aumento da pressão sobre aqueles que ainda vão tendo emprego e a chantagem que sobre eles se exerce para baixarem os salários e as condições de vida e de trabalho. Dizia, nós não podemos esperar resolver os problemas com que nos confrontamos com as mesmas políticas que nos trouxeram a esses problemas. E, portanto, não podemos esperar resolver, dinamizar os nossos setores produtivos, dinamizar a produção nacional, e esse é um primeiro e fundamental ponto da política alternativa que nós apresentamos. Não podemos esperar dinamizar essa produção nacional seguindo o mesmo caminho que seguimos ao longo dos últimos anos. E, portanto, são necessárias rupturas do ponto de vista do que é a submissão do país a políticas que têm sido contrárias aos seus interesses. São necessárias essas rupturas. Eu dizia que o primeiro e fundamental ponto de uma política alternativa é mesmo dinamizar a produção nacional. A maneira que temos de dever menos é produzindo mais. E a enorme dívida com que o país está confrontado é hoje uma das maiores dívidas do mundo, em termos de peso da dívida na riqueza que o país cria, na percentagem do PIB, é das maiores dívidas do mundo, dívida pública e dívida externa. que é uma consequência também de termos deixado de produzir, foi-nos tornar, deixámos de produzir, não deixámos de consumir, tornarmos foi mais dependentes do exterior, e portanto, se queremos dever menos, temos de produzir mais. Para produzir mais, isso implica, desde logo, nós retomarmos o controlo, trazer de volta para o controlo do país setores estratégicos que lhe foram roubados nos últimos anos. É impensável nós pensarmos em desenvolver a economia de um país, desenvolver a produção desse país, a agricultura, as pescas, a indústria, se depois as alavancas fundamentais, aquilo que a Diana dizia, as alavancas fundamentais da economia, as ferramentas, os utensílios para poder dinamizar esses setores, não estão no país, estão nas mãos de estrangeiros, do capital estrangeiro. Banca, energia, setor elétrico, combustíveis, telecomunicações, são setores que, pela sua importância e pelo impacto que têm no conjunto da sociedade, são precisamente chamados de setores estratégicos. E que em Portugal, ao longo das últimas décadas, sem exceção, passaram para mãos privadas, em alguns casos com a intermediação de grupos económicos nacionais, mas de uma forma quase generalizada hoje, em mãos do grande capital estrangeiro. E este é um outro fundamental passo, esta recuperação do controlo sobre setores estratégicos da economia. Depois precisamos de enfrentar alguns dos constrangimentos que hoje pesam sobre o país e que o amarram, que impedem o desenvolvimento. Eu falava na dívida, não é possível. A dívida é um constrangimento não só pela sua dimensão, lá está, das maiores do mundo, mas por aquilo que significa de sangria de recursos do país, todos os anos. Nós, não, nos últimos anos, não baixámos a nossa dívida, pelo contrário, ela aumentou e aumentou muito, mas apesar disso, só em juros da dívida saíram do país, por ano, mais ou menos aquilo que gastamos com o Serviço Nacional de Saúde. Nós vamos pagar, em princípio, em termos, a estimativa é da Comissão Europeia, nem sequer é do PCP, mas vamos pagar em juros da dívida até 2020, três vezes aquilo que vai entrar no país de fundos da União Europeia. Isto dá conta do grau de dependência a que o país está sujeito e da sangria a que o país está submetido. Bom, há quem diga que isto não constitui um problema e que a dívida é sustentável e que não nos resta outro caminho que não pagar essa dívida. O problema é que nós não estamos sequer a pagar a dívida, nós estamos a pagar o serviço da dívida, porque a dívida é essa, aumentou nos últimos anos, estabilizou muito ligeiramente agora nos tempos mais recentes, mas não há perspectivas de se poder reduzir de uma forma substancial, muito menos para aquilo que é a meta que a União Europeia nos impõe, a meta de redução que a União Europeia nos impõe. Não há perspectiva de o fazer, senão à conta de uma sangria de recursos ainda muito maior do que aquela a que o país já está a ser submetido. E agora pensem, o que poderíamos fazer, fala-se muito no equilíbrio das contas públicas. Portugal hoje, o Estado, no débil haver das receitas e das despesas, se tirarmos aquilo que pagamos em juros da dívida, o país tem um superávit já está mais do que equilibrado. Não é? É certo que há conta de políticas profundamente erradas, que atacaram as funções sociais do Estado, a saúde, a educação, a segurança social, e tudo isso tem de ser revertido. Mas isto dá conta da sangria de recursos a que o país está submetido, do que significa a dívida no desequilibrar das contas públicas e no desviar de recursos que podiam ser utilizados para estimular a produção, para criar riqueza, dinamizar a atividade económica, criar emprego e que estão a ir para alimentar juros de uma dívida impagável e, em grande parte, injusta e ilegítima. Isso leva-nos por outra discussão, que foi a origem e o processo dessa dívida, como é que ela surgiu e como é que se acumulou, mas isso pode ficar para a conversa mais daqui a pouco. Não é? Depois, nós precisamos de assumir, de uma vez por todas, a prevalência dos interesses do nosso país e do nosso povo sobre quaisquer imposições, venham lá elas de onde vier. Estamos a ver, por estes dias, novamente, a expressão, a ver, a sentir o que são as pressões da União Europeia, as ingerências da União Europeia sobre um país que está, decidiu só, e reparem, camaradas, já que se falou nisso, foi só interromper o caminho que vinha sendo feito de empobrecimento nos últimos anos e de roubo ao país que vinha sendo feito nos últimos anos. Foi interromper esse caminho. E parcialmente, muito pontualmente e de uma forma modesta e limitada, inverter esse caminho, devolvendo aos trabalhadores, aos reformados, aos pensionistas, devolvendo uma parte, e apenas uma parte, modesta, daquilo que lhes tinha sido retirado nos últimos anos. Isto foi o suficiente para termos imediatamente em cima do país todo o cortejo de pressões, de chantagens, de imposições da União Europeia a que existimos nos últimos anos, forçando a recuperação do caminho da política que nos trouxe à situação, que já foi aqui descrita, de país com níveis de desemprego nunca vistos em democracia, com níveis de pobreza que atingem, enfim, mais de um quarto da população, nada, nunca antes visto também em democracia, a níveis de imigração que só encontram paralelo e mesmo assim superam os níveis de imigração dos anos 60 em plena guerra colonial, em pleno fascismo. Foi isto, foi aqui que nos trouxeram, bom, e uma dívida que é só das maiores do mundo. Este é o quadro de um país que seguiu as imposições da União Europeia nos últimos anos. E quando começa a pôr em causa esse caminho e essas imposições, tem imediatamente um cortejo de chantagens de toda a espécie, seja através de intervenções externas, seja através daqueles que cá dentro querem recuperar essa política que, tendo sido globalmente desastrosa para o país, serviu também interesses cá dentro, não é, que beneficiaram com esta política. Ficava por aqui por agora, o resto será tema para a conversa.